Luiz Fernando Plotti, a cada zona norte, universidade, rua, chapa quente, santo forte. São anos de batalha, a gente reuniu pra gravar algum som mais pesado que fuzil. Tô no garimpo entre sonho e realidade. Quero colher o meu plantio que foi de verdade. Arando a terra entre o sol e a tempestade. E pros boicote, foda-se com todas suas maldades. Tempos reais, se liga na visão. A caneta do opressor quer meu povo em extinção. Revolução tem que ser a coletiva. A favela não venceu, mas busca alternativa. Eu não sou comercial, meu rap é necessário. Amor pra quem me ama e bala fogo nos otários. Pra você eu sou poeta pro sistema marginal. Pra você eu sou zica pro sistema desigual. Talento só não basta, tem que ter disposição. O dom é só detalhe, o resto é dedicação. Subir ali no palco e fazer uma canção. Mensagem de incentivo, poder de superação. A volta que vocês pediram, um rap de protesto. Enquanto morre nosso povo, nós segue no manifesto. Lutar, criar, poder popular na trilha. Tô 15 anos contundente na guerrilha. É, Prod, 15 anos não é 15 dias não, né, mano? Mas tá suave, nós tem disposição, vai parar pra quê? Aí, RM, faz um favor, volta o beat aí que eu tô junto com o Prod nessa. Malandro, se liga na fita, de Savos Fúria é pouca. Solta o pino da granada, tamo de volta nessa porra. Solta o rec, grava a track, deixa o beat, bate o grave. Compromisso é com a memória do eterno sabotagem. Rajada de rima nos pela, não serve bocota e atrasa. Mete as facas nas minhas costas quando me tomba, é cheia de goza. Eu me lembro muito bem, quando eu tava no chão. Só Deus e meu joelho, minha fé e as oração. Lembrando da coroa e dos tapas que eu levei. Dos amigos da onça que ajudei e confiei. Maluco pagava de pá, achava que era irmão. Eu sem malícia, inocente, presa fácil pro cuzão. Coração vulnerável, já pedi misericórdia. No crime saquei as peças e tentei achar a glória. Tombei, caí pelas pivetas, eu parei. Aprendi da pior forma, segue a vida, essa é a lei. Viagem, tapete mágico, história do louco Aladdin. Estilo cachorro pros bico, aventura do Rintintim. Com os parça no áudio contando, só os plaquei de Jim. Um brinde para nós, tamo junto, né, branquinho? Agindo com a razão, coração ele te trai. Faço rap de mensagem, foda-se os like. Seu hype e seu flow, ele é louco, né, papai? Mas não salva uma vida, isso é foda pra caralho. Não gosta de nós que assume que boicota, boicota, boicota, boicota. Eu espero que você possa ao menos entender. Tu gosta de nós que assume que boicota, boicota, boicota, boicota. Eu espero que você possa ao menos entender, entender. Tu gosta de nós, vai pensando que tá bom. Tu gosta de nós, vai pensando que tá bom. Tu gosta de nós, vai pensando que tá bom. Tu gosta de nós, vai pensando que tá bom. Tu gosta de nós que assume que boicota, boicota, boicota. Vai pensando que tá bom, que tá bom, que tá bom.